tem promessas pra executar na vida da gente. Vai além do natural, é algo fenomenal, é inédito, surpreendente. Meu Deus vai cumprir. Vão jogar pesado, vão forjar boate, vão tentar fazer verdade virar ficção, pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão. Mas Deus vai cumprir. Se foi Deus quem falou, está falado. Que passe céus e terra, ele cumprirá. Quem disse que era sonho e não realidade? De fato, nunca soube o que aconteceu. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. E mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Que as promessas de Deus não vão sair do papel. Mas Deus vai cumprir. Se foi Deus quem falou, está falado pronto. Nenhum inferno inteiro invalidará. Não há sepultamento pras promessas dele. Que passe céus e terra, ele cumprirá. Quem disse que era sonho e não realidade? De fato, nunca soube o que aconteceu. Estive na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado.